A senhora aprecia uma boa ceia? Então por que não ides aceiar-vos no restaurante Barriga Farta? No restaurante Barriga Farta a senhora pode saborear uma boa sopa careca, isto é, sem cabelo, ou um ensopado de língua de caranguejo, sem mosca, tudo dentro de um ambiente revoltante de extinção. Todos os sábados, lagartixa milanesa, com pirão de linhaça quase de graça. Restaurante Barriga Farta, Avenida São João, esquina de 15 de novembro, quase ao chegar na Lapa. Restaurante Barriga Chata, das 10 às 14h30, fechado para o almoço.